Azul 4206, autorizado decolar, 120 graus, 129. Decola 4206. Tá valendo manter pista no 7, quilo Papa Mike. Alô, Salvador, boa noite. Altan 3897, da Quebec, solicita autorização para Guarulhos, pronto, corte. Penta 397, número 2, eu tenho 320 aprovado, preparando a El, lida Motiva. Cliente da 3897. 01 do Chané, está pronto, copa agora para o Galeão. Afirmativo, 201 Galeão aprovado, 360. Prosseguir direto Irume, Índia Romeu Uniforme Mike India Irume, após Intercept Upper November 857 até Moussu, Mike Oscar Lima Sierra Uniforme Moussu, e após conforme rota do plano. Decola da 10 com curva direita após decolagem, subida da El, após Leda, após Irume. Aciona 5101, controle 120 decimal 8. 0601, Mais 6201, portão 7, chame pronto, pushback. Parado. 06, decolou os 49, chame o controle em 120 decimal 8. 208, 4206, boa noite. 3897, Guarulhos, nível 320 aprovado. Leo Penzulu 10, até Tango Bravo Eco, Taubaté, após conforme rota do plano. Decola da 10 com curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5131, controle 120 decimal 8. Autorizado o Guarulhos nível 320, via Upper Zulu 10, até Tango Bravo Eco, após Tá, Romeu, quilo Papa Mike. É, mantém a proa até o nível 030 agora, ou melhor, 3 mil pés. Mantendo a proa até 3 mil pés, aguarde transferência. Mantém a proa até 3 mil pés, aguardando transferência, Papa Mike. Oceaner 6327, autorizado decolar, 120 graus, 12 nós. Sempre livre decolagem, Oceaner 327. Tá, Romeu, quilo Papa Mike, continue mantendo proa até 3 mil pés, aguarde transferência para o controle. Mantendo proa até 3 mil pés, agora não transferência para o Papa Mike. Oceaner 6327, decolou 51, saída Momo com curva esquerda, chame o controle, 120 decimal 8. Sente Momo, curva esquerda, 208, Oceaner 327. Quilo Papa Mike, chame agora o controle em 120 decimal 8. 120 Papa Mike. saída da Momo, subindo para 340. MA-327, contato radar, decolagem, submantenho 340, saída Momo. 340, Momo, ótimo, MA-327. Pelo Papa Mike. Papa Mike. Contato radar, cruzando 2.200 pés, curve à esquerda, na torre de Conde, subindo a 050, quilo para Papa Mike. Esquerda, Conde, cruzando para Papa Mike. Do 27 no 5, livre LS, separa 2.000 pés, chama estabilizado no localizador. Chama aí, meu colega, já visual Alfa 10. Pode transferir. Mike Papá, confirme estacionamento, pista que decola. Tango Mike Papá, autorizado Fortaleza, nível 350, via Resolu 19 até Bangu, após Bangu direto Abuco, após Abuco direto Fortaleza. Decola da 17 com curva à esquerda após a decolagem na subida a Momo, transição Froti, aciona 5123, controle 120 decimal 8. 545, alterando 2000 decimal 85. Chamará Recife 2545 305 4206, obrigado, boa noite. Salvador Papa Mike, cruzando 3.500, quando possível, redoração para procedimento ILS. Entre TFA, afastar quantas milhas Salvador para prosseguir para o ILS? Já podemos prosseguir, da mesma. Somente manter a pro de cone subindo 50 guarda-vetores para aproximação pelo Papa Mike. Seguindo Conde, mantendo o 050, mandando a retração para o Papa Mike. 2715 estabilizou. 2715, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 118 decimal 95. 1895, bom trabalho, colega. Papa Mike, vetoração para a final do LS aqui, pista 1-0, curva à esquerda pro 3-1-0, limite serão 8 milhas na proa. Curva à esquerda 3-1-0, limite 1 milha. 2-7-1-5. MA-327, chama centro Recife 2545, alterna 26, decimal 85. 2545, 2685, Juné, obrigado. Pronto para Multibeck, acionamento, azul 2591, estado parte 3. Valeu, 2591, chama táxi. Décima confirmar para o táxi, o azul 25 também. Mike, papá. Azul 2795, avistado, cheque o trem, autorizado pouso na... Corrijo, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Afirmativo, prossegue na aproximação, aguardando autorização de pouso 2795. Autorizado pouso na pista 190, azul 2715. Autorizado, pista 190, pouso, o 2715, baixar travado. Do Papa Mike, chame descida. Me deu a descida, Papa Mike. Desça para 3 mil pés, o altímetro em Salvador, 908. Aguarde novos vetores. 3 mil pés, aguardando o Papa Mike. Livre táxi, chama para ingresso. Mike, Mike, papá. Com 410 de autonomia, alternando porto seguro. Três, base principal, Índia Alfa. Ponte espero no zero, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 5, tambor voo 259, não? Gente, base 3, base principal, Índia Alfa, no ponto espero 3895, azul 2. Oscar Papagou e ação de identificação. Oscar Papagolf, contato radar 60 milhas oeste de Salvador. Voe na proa de Zuna. Reporte unidade descida, ajuste chama 0 no 5. Sola, muito boa noite. Azul 2795 de Brasil. 2715, táxi Alfa, Kilo Pátio 3, Pátio 3, atento ao balizador. Alfa, Kilo Pátio 3, atento, 2719. Kilo Papa Mike, curve à esquerda, proa 250, limite a magnética 110 de Simbra. Esquerda 250, limite Simbra. Aqui do solo, assim que o ATR da companhia passear na parte 3, não está passando mais a guarda, pode mesmo estar livre, chama o táxi de coordenação. Autorizado, Glide 0, azul 2591. Solo copiou, azul 2591. 2712, coordena com a equipe do solo no pátio 3 e observando a aeronave a retaguarda após, está livre para prosseguir, chame táxi. Cliente, chamada para o táxi. Chamo. Iniciando o azul 2, cinco na dentro. Gente. Então, segurando o fim da. Gente, que o Papa Mike, mantenha a proa por mais um minuto, aguarde o último vetor para o ILS. Então, proa mais um minuto, guardando o vetor para o ILS. Papa Mike. Pelo Papa Mike, seu limite é magnética 110 de Sindra. Você está passando a 130 neste momento. Magneta 110 de Simbra. Azul 2591, decolou 04, chame o controle em 120 decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Boa. Controle Salvador, uma boa noite. Azul 2591, na Coral. Azul 2591, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível 160. Coral 160, 2591. Papa Mike, para interceptar o curso localizador, curve à esquerda para o A120, autorizado em LS, X-ray, repórter estabilizado. Desça para 2000 pés, ajuste no 015. Esquerda, 120, repórter estabilizado em LS. Está aliado pronto, Papa, está no Mike Papa. Aguarde para decolagem, Mike Papa. Do 2591, está autorizado direto Coral. Gente, 2591 direto Coral. 3897 na escuta? Tá 3897. Sim, vai iniciar o pushback? Está iniciando, está 3897. Som, logo 1645. 1645, prossiga. Autorização para a vitória, por gentileza. Correto. Linha de colagem, vai iniciar a corrida, vai para a sua mão. Vai fazer pouso final ou vai prosseguir para outro novo procedimento? Será remetido e prosseguirá para um outro procedimento. Entendi, pro Papa Mike. Mike. O Papa Mike repórter estabilizado. Contrato estabilizado, Papa Mike. Tem a posição, está 3297. 2712, pátio 3, pátio principal, Índia Alfa. Ponto esperando 0, torre 1 no 8, decimal 95. Altímetro no 0, no 5, bom voo. Principal, Índia Alfa, ponto de espera, 1895, obrigado. Salvador, boa noite, Bersenero, 6259, Guarulhos. Boa noite, 6259, número 2 para cópia, prepara Dael, Leda, Motiva. Dael, Leda, Motiva. Papa Tango, Mike, Mike, Papá, decolou 08, subiu, mantém a 2 mil pés, chame o controle, 120, decimal 8, saída bom. Chego curvado à esquerda, subindo a 2 mil pés, 120, decimal bom. 1208. 208. Rio 97, quadro em do solo, 5 ATR da Azul. Livrar a retaguarda, está livre em coordenação, Champax. Após a passagem do ATR da Azul, autorizado, está 3297. 1645, cópia Vitória. Por onde fica, 645? 1645, Vitória, nível 360 aprovado. Via Upper Whisky 50. Decola pistão no zero após decolagem de curva direita na subida da El, após Leda e após Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Bidev. Aciona 5145, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Vitória, nível 360, autorizado 50, saída da El, Leda, Bidev, curva direita, 5145, 1208, o gol 645, para o pushback e acionamento do box 2. Totalmente pronto no portão 2, gol 645? Totalmente pronto. Está livre, agilizando, chame táxi, gol 645. É, você que obrigado. Canal 6259, cópia Guarulhos. 6259. Canal 6259, Guarulhos. Nível 360 autorizado, via Pesulu 10, até Piraí, Papa Alfa Índia. Após direto, Umbad. Uniforme Mike Bravo, Alfa Delta, Umbad. Após intercepto, Pesulu 44 até Pagog. Papa Alfa, Golf, Oscar, Golf, Pagog, e após conforme. Decolada 10, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5140, controle 120, decimal 8, controle. Rádio 6259, portão 4, chame pronto, pushback. Visual com a pista no zero. Escusar a visual com 1-0, papa mais. Qual a intenção na aproximação? Arremetida para uma nova aproximação. Gente, arremetida no ar. Aqui. Gente. Já estabilizado minha LR. Ciente, aguarde contato visual. Mike. Azul 2712, decolou 11, chame o controle em 120, decimal 8. 208, grato. conversar. Controle Azul 2712. Azul 2712, contato radar nas decolagens, suba via saída Conde para o nível 150. Via Conde para 150. Oscar Papagolf, desça para 2000 pés, ajuste no 015. Está autorizado ILS, X-ray da pista no 0, reporte estabilizado. Para 2000 pés, autorizado ILS, vai reportar estabilizado, Oscar Papagolf. Opa, contra no 0, torre 198, decimal 95, altímetro no 0, no 5, tomou voo e boa noite, Gorumé 45. Muito obrigado, Índia Alfa, torre 18, 95, até a próxima. Mantenha o ponto de espera. O gol no 645. Ah, será um ponto de espera. Mike Fox Cross Sierra, contato radar 69 milhas. 69 milhas noroeste de Salvador, vou na proa de Marçu para interceptar a chegada a Aman, ajuste no 0 no 5 e informe ideal de descida. Desloco no 0. Ciente, continue a aproximação perdida, subindo para 2000 pés, mantendo a proa, aguarde transferência. Quilo Papa Mike. Seguirá mantendo proa 2000 pés. Prossigo, até o Juliette Serra. Negativo, Mike Fox para Serra, prossiga pro controle. Altímetro no 0, no 5015, reporte ao término do cheque. Informe para modificações de regras, mantenho a chegada à mãe inicialmente. Papa Mike, arremeteu os 1-5, chame o controle em 120 decimal 8. Para 1208, Papa Mike. Brasília no Force 011, call Kai Dance, maintain flight level 050, clear via Aman Arrival QNH 1015. Ponto de espera. 3, 2, 4. Pelo Papa Mike, mantenha a proa, suba para 2000 pés, aguarde vetores para o novo procedimento LS. Mantendo proa para 2000 pés, aguardando vetoração para novo LS. Papa Mike. Papa Tango, Mike, Mike, Papa, chame centro Recife, 12545, alterna 12685. 2, 4. Alterna 1268. Confirme a outra aeronave que chamou o controle, informação sobre modulada. É o voo no 705, voo no 705, aciona identificação dessa via chegada BOMF para o nível 060, ajuste no 015. Via BOMF 060 no 015, voo no 705, liberdade para a Duna. Negativo, mantenha o perfil da chegada. A próxima linha pode subir ao Amano. Procedure, Brasília Fox 011. Roger, cleared via my arrival, QNH1015, descent flight level 050. Kilo Papa mais detoração para o novo procedimento LS, curve à esquerda, proa 025. Seu limite é permanecer na proa por 7 milhas. 025, permanecer na proa por 7 milhas. Mike Foxtrot Sierra, desça para 4 mil pés, ajuste 1015. Papa Golf, chame torre 11895. Golf, obrigado. Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, chame passando Simbra. Tava lá. Voo 645, autorizado a decolar, 120 graus no 39, informa o tráfego, helicóptero, rumo nordeste, 3 milhas e meia da cabeceira 28 se afastando. Gente, que leve decolar de voo. Papa Golf, Simbra, intenção é cancelar e ponto na 107, pela direita. Cliente, chame para o cancelamento. Golf. SAN 3897, autorizado alinhar e manter. Alinha e mantém 10, SAN 3897. Voo no 645, decolou os 20, chame o controle, 120, decimal 8. 208. Papa Golf, cancela, base pela direita. Aos 2-0, prossiga sob regra de voo visual, chame de base para final pela direita, pista 97. Ótica Papa Golf. Bom, camarada, base pela direita. Após estar autorizado curvar à direita, pro de Leda e subir para o nível 360. Afirmativo, cruzando 2000 da presente Leda, sobe 360, voo 1400. Patango Mike Fox Sierra, mantenha a proa de Aman para chegar da Aman e informe no, para modificações de regras. Para a proa de Aman, Mike Fox Sierra. Papa Mike, 7 milhas. O Papa Mike, curve à esquerda, proa 345. Proa esquerda, 345, Papa Mike. Papa Golf, base pela direita, trem baixado e travado. Autorizado o pouso na pista 17, 120 graus, 12 nós. Papa Tango, Oscar, Papa Golf. Tran 3897, autorizado decolar, pista 10, 120 graus, 12 nós. Livre decolar, Tran 3897. 5 milhas para Coral, serviço radar encerrado, sub manter nível de voo 160, chame Léo, 120, décima 1. Tango Oscar Papa Golf no solo aos 23, qual o local de estacionamento? 05, como está indicada? 2409. Air Force 011, reduce to speed 2109. Reduce to speed now 2109, 2011. Como 705, autorizado manter 2409, saindo para redução. Tomara a tua redução, vai manter 240 nós, se auxiliar a voadura. Gente, Golmo 705, desça para 4 mil pés, aguarde para de cima. 4 mil aguardando, Golmo 705. Salvador, boa noite, TAM 3897. TAM 3897, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 320. Da EL 320. Brazilian Fast 2011, proceed. After Mari interception, request heading 060 to avoid bad weather conditions over the start intersection. Roger, clear the deviation, report to back on track. Affirmative, we'll report to back on track if necessary and reduce speed. Brazilian Force 2011, confirm how many miles to avoid bad weather. 1.5 miles. Roger. Gol 1705, sem restrições, desça para 2 mil pés, ajuste 1015. Da presente, autorizado para o de Duna, está autorizado a LS, está estabilizado. 2015, aprovando Zona, Gol 1750, está estabilizado. Pelo Papa Mike, curva esquerda, proa 295, seu limite é permanecer nessa proa por 7 milhas. Sim, 7 milhas. Chamou a sala? Chamei 6259 no 04, por que tem questionamento. Leve 6259, chame táxi. Roger, Brazil Air Force 2011, descend and maintain 3,000 feet to 181015. Clear down 3,000 feet. XFCR, informação indicada. 2009, XFCR. Controle, tá 3897, podemos voar morte para direto? Tá 3897, fatorial pro de Leda. Leda, obrigado. Com 1645, passo nível 170, chame sempre o Recife. 1251, alterna 1-3325. 251-3325. Brazil Air Force 2011, respond number to approach, reduce to speed is 180 knots. Reduce speed 180 knots. Mais só Sierra, reduz a sua velocidade para 180 knots. Brazil Air Force 2011, after deviation, fly direct Duna position. Affirmative, we'll fly direct Duna, contact 2011. Mike Fox Sierra, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda proa 070. O limite à magnética 130 de Simbra. Esquerda, 170, limitado pela base 130 de Simbra, o Mike Fox Sierra. Roger, stand by, procedure descent. Stand by. Kilo Papa Mike, curva à esquerda, proa 250, seu limite à magnética 130 de Simbra. 259 com 1.401, nossa torneira de 3 horas e 40, oceano, não, galera. 150, você não, 0 no 5, então, bom, boa noite, 6259. Entra direita aqui, 259, obrigado, boa noite. 2.001. Estabilizando o Bono 705. Bono 705, complete final, chame torre 11895. 295, obrigado. Mike Fox Sierra, curva à direita, proa 105, reporte visual. Direita proa 105, abaixa até os pernas. Ok, Luiz. Direita 105, vai completar o procedimento. Entendi. Essa proa 105 é o limite do Mike Fox Sierra? Salve Salvador, chame a 6201, eu estou de treinamento portão 7. Livre 6201, chame táxi. Privado de chamar a táxi, 6201. Então a gente vai cancelar agora, tá? Propondo a modificação da presente para autorizar agora. Gente, mas Fox Sierra, plano ISR cancelado aos 2131, desça para 1500 pés, ajuste 10 no 5 na proa da rotatória, reporte visual. Descendo o torno 1500 na proa da rotatória, mais Fox Sierra. Fox Sierra, como tráfego 11 horas, 9 milhas, rumo oposto, Eco Charlie 45, mantendo 2000 pés. E o Papa Mike informa o tráfego 11 horas, 9 milhas, rumo oeste, Eco 110, passando 4000 pés em descida para 1500 pés. Mike Fox Sierra, voo rotatório. Alô no rotatório, Mike Fox Sierra. Air Force 011, clear the ILS report established. Clear ILS report established. 3897, chame Centro Recife, 125, mapa não no 3325. 3251-3325, Azul 2712, 5 milhas para Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju 120, decimal 3. 103, vai chamar o 2712, obrigado. Aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador, 122, decimal 5, bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação Sierra. Salvador International Airport, information Sierra, 21220, wind 130 degrees, 12 knots, visibility 7 kilometers, broken 1500 feet, altimeter setting 1015, transition level 045, temperature 26 degrees, runway temperature 25 degrees, ILF X-ray procedure for runway 10, active runway 10, Sierra Victor Delta, radio beacon out of service. Salvador approach control 120.80. Control tower on 118.95. Ground control and clearance 121.10. Attention, taxiway Alpha closed between taxiway Juliet and taxiway India. Aircraft coming to military apron. Contact with Salvador operation 122.5. Truck of words in the vicinity of the drone. Otherwise, you received information Sierra. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação Sierra 2122 Zulu. Vento 130 graus. 12 nós. Visibilidade 7 km. Céu nublado, 1500, 10, ajuste de altímetro, 10, 15, nível de transição, 0, 45, temperatura, 26 graus, temperatura, na pista, 25 graus, procedimento ILS, X-ray, para a pista, 10, pista em uso, 10, rádio farol, Salvador, inoperante, controle Salvador, 120, decimal, 80, torre operando na frequência, 118, decimal, 95, solo, e tráfego, 121.10. Atenção, taxiway Alpha interditada. Entre taxiway Juliet e taxiway India. Aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador 122.5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação Sierra. Salvador International Airport, information Sierra 21220, wind 130 degrees. Visual com Brasília da Força Aérea à sua direita e reporte final na 7 como número 2. Reportar na frente do 7, vai se quadrar como número 2, mais forte do ano. Passagem ao tráfego após ingresso via Juliette, portão 02, gol no 705. Na presença, 1200, subida. O Chané 6259, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 e apresente-se autorizado curvar direita na prova de Leda. Direita Leda, o Chané 6259. Tango Mike Fox Air, check trem. Integração do Nacional, baixou e travou. Autorizado pouso, pistão 7, 120 graus, 1-1 nós, Mike Fox Air. Autorizado o pouso, pistão 7, Mike Fox Air. Xanair 6201, não autorizado a minha irmã aqui. Autorizado a minha irmã aqui, Xanair 6201. Force 2011, on the ground at 38, clear 180 degrees and backtrack, report leaving first one to the right side. Affirmative, backtrack, we will leave the runway in use by the first right, President Force 2011. O Xanair 6201, autorizado decolar, 190 graus, 92 nós. Livre decolagem, capítulo 90, Xanair 6201. Papatango, Mike Fox Sierra. No solo 39, livre à direita para o Abaeté. Boa noite. Direita para o Abaeté, obrigado, boa noite. Xanair 6201, decola os 40, chama em controle em 120 decimal 8. Controle 108, Xanair 6201, boa. Controle Salvador, boa noite, Xanair 6201. Xanair 6201, no contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Nível da EL 360, 6201. Oxané 6201, da presença autorizado direto Leda. Direto Leda, Oxané 6201. Controle ao Papa Romeu aqui no Papa Mike. Prossiga. Isso, fomos efetuados mais uma descida. Qual o tempo de espera que seria? A princípio não vai ser necessária a espera aqui no Papa Mike. Complete a sinal de chame torre 11895. Então, fazer mais uma brilhada, muito bacana. O Chané 6259, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. 251, 3325, gente, obrigado. Só uma pista, Papa Mike. Pouso final ou mais um remetida no ar? Mais uma remetida no ar, por Obzec. Gente, continua a aproximação. Grato, Papa Mike. Salvador, uma boa, 131197. Informação, Romeu, autorização da Léo no portão 3. 197, Galeão, aprovado 360, direto Irume, Índia Romeu, uniforme Mike Índia, Irume, voz intercepta para November 857, até Moço, Mike Oscar Lima, Sierra, uniforme Moço, após conforme rota. Roda 1-0, curva direita, subida Tael, após Leda, após Irume. Aciona 5-1-62, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado, Galeão, nível 3-6-0, direto Irume, a pessoa número 8-7, Monsu, com papo em rota, fora. Roda 1-0, curva direita, subida Tael, Leda, após Leda, Irume, direto. 5-1-62, transponder, 2-0-8, controle, 1-3-1-3. AS 397, portão 3, chame pronto, pushback, acionamento. Controle Salvador, muito bom. Gol 1866, cruza nível 210 para 1950, aproxima Fabox, informação errada. 1866, sua identificação, após Fabox, mantém o perfil da chegada Mari, ajuste no 015, desce para o nível 050. 1015 ajustado, Fabox, perfil da Mari, desce para o nível 050, gol 1866. Papa Mike, após a arremetida, mantenha a proa e suba para 2.000 pés. Após a arremetida, proa, 2.000 pés, Papa Mike.